Jogos musicais. Aquecimentos. 1. Trocas. 2002. Para um conjunto variado de instrumentistas. Cada instrumentista escolhe uma nota e elabora um padrão rítmico. A nota deve ser executada segundo esse padrão. Articulações, dinâmicas, registros e eventuais efeitos são ad libitum. Todos os instrumentistas devem começar a peça tocando suas respectivas notas, segundo seus respectivos padrões rítmicos, até não desejarem mais repetir essas frases. Não é necessário definir um andamento igualado para todos os executantes. Quando um instrumentista não desejar mais executar sua nota ou seu padrão rítmico, ou ambos, ele pode copiar algum desses dois fatores, ou ambos, de outro instrumentista. Caso um instrumentista note que está sendo copiado, ele deve agir como se estivesse ocorrendo uma troca de fatores, sejam estes as notas, os padrões rítmicos ou ambos, adquirindo o fator copiado correspondente daquele que o copiou. Um fator só é considerado fator de um executante, instrumentista, se ele estiver executando-o ou se deixou de executá-lo há pouco tempo, sendo essa quantidade aproximadamente definida pelos instrumentistas antes do início da peça. Haverá ocasiões em que um instrumentista que foi copiado se encontra incapaz de realizar a troca de fatores. Nesses casos, ele permanece tocando a nota que estava a tocar, segundo seu padrão rítmico respectivo. A peça acaba quando todos tocam a mesma nota, não importando seu registro, com o mesmo padrão rítmico, ainda que defasado.